Oi, gente. Meu nome é Mário. Oi, Mário. E eu estou há um mês sem jogar League of Legends. Oi, meu nome não é Jomon, mas vamos me chamar de Jomon. Oi, não, Jomon. E eu tô há um ano e quatro meses sem jogar League of Legends. Oi, meu nome é Jefferson. Oi, Jefferson. E eu tô há 24 horas sem tomar Coca-Cola. E sejam muito bem-vindos ao grupo de autoajuda do Estação 64, onde nós vamos discutir os nossos vícios, sejam eles com jogos ou não. Antes de mais nada, só queria falar que vício em jogos e vícios em geral é uma pauta muito séria, tá? A gente vai dar um ar meio de brincadeira aqui, mas não é querendo romantizar vício não, tá? É até porque vício em jogos eletrônicos é considerado pela World Health Organization, e é bem recente isso, acho que foi em maio, eles decidiram que vício em jogos eletrônicos é uma doença que pode ser prevista clinicamente, com tratamento clínico. É uma doença, problema de desordem compulsiva, então por questão disso a gente vai fazer o melhor aqui pra não romantizar, tá? Bom, vamos lá. Vocês se consideram viciados em jogos eletrônicos? Obviamente. Obviamente como? Obviamente, tipo, tem jogos que nem o que a gente comentou no início, que é o League of Legends, que foi um vício maior em um jogo específico, mas se eu fico 2 dias sem jogar videogame assim, sem nem ligar, eu fico me sentindo angustiado. Eu olho e falo, puta, tô sentindo que eu não tô fazendo o que eu gosto, eu fico meu puto da vida. Aliás, eu fiz essa pergunta pra minha noiva. Você me acha viciado? Ela fala, em geral, em games, ela falou, não, mas tem alguns jogos que você fica por um período e depois larga. Ah, isso é o antivício, na realidade, né? Então, você é viciado e larga jogo, Jefferson. Pode ser. Eu acho que eu tenho problemas maiores do que videogame. Nossa, calma. Quais são os problemas maiores? Vício em Coca-Cola, é isso? Isso é uma coisa que eu nunca consegui parar. Eu sempre tentei, o máximo que eu fiquei, sei lá, um mês e meio, mas se eu fico uma semana sem tomar Coca, eu fico meio tremendo, né? Aliás, esse é o motivo que eu não experimento bebida alcoólica. Porque eu experimento, eu sei que eu não gosto, mas sei que dá pra acostumar, e se eu acostumar, eu vou acabar gastando dinheiro com isso aí. Então é melhor continuar com o videogame. Ô Jefferson, como um ex-viciado em Coca-Cola, cara, eu preciso falar que é um problema mesmo. E teve um dia que eu tive uma decepção da minha vida, assim, decepção amorosa, inclusive. Mano, eu pesava 110 quilos, eu falei, parei de tomar refrigerante. Teste de fogo foi no outro dia, meu pai ter ido no supermercado e viu um engradado de Pepsi. Cada latinha é R$1. Ele trouxe 6, tá ligado? E eu não tomei, cara. Mano, eu espero que aconteça, chegue um dia e fale, mano, parei. E não tem mais. Acho que é esse o segredo que tava faltando, Mário. Eu só cheguei até os 95, então eu vou dar um esforço. Toma mais. Mano, é que chegava um nível que eu tomava Coca-Cola no café da manhã, cara. Pra mim era de boa, assim, tomar Coca-Cola no café da manhã, almoço, à tarde, porra, podia tomar uma Coca, hein? E depois à noite, mano. E aí quando eu via era uma garrafa por dia, assim. Se eu puder, eu fazia isso, mas tento controlar. Bom, voltando aos jogos eletrônicos, qual o nível que a gente deve considerar? Qual o nível que vocês acham que a gente deve considerar um vício em jogos eletrônicos? Tipo, qual o limite que vocês colocam pra si mesmos, assim, que vocês falam, tá, acho que eu tô viciado? O vício, eu acho que é a partir do momento que você precisaria fazer alguma coisa e você deixa de fazer essa coisa favorecendo o seu vício, né? Então, por exemplo, quando você não vai estudar, você precisa estudar, precisa fazer um trabalho, precisa fazer alguma coisa, e você chega e fala, não, eu não quero porque eu vou jogar, porque eu preciso jogar, eu quero jogar. Eu acho que aí é o ponto que chegou no vício. Ou, vou citar um exemplo aqui, bem hipotético, tá, Jamon? Deixar de ir no Anime Friends pra pegar carta no Ragnarok. Não sei se... Aí é a escolha. Ah, não, Jamon, isso não, mano. Isso foi uma escolha. Mas aí, o exemplo... Ou se não, você tem alguma coisa, alguma sequela física por... Que nem o Jeff. Jeff treme quando fica sem tomar Coca. Eu fico irritadíssimo quando eu não jogo. Eu fico irritadíssimo quando eu não faço outras coisas que provavelmente a gente vai comentar mais pra frente. Então, fico num nível, tipo, começa... Você fica inquieto, sabe? Porque você não fez. Uhum. Eu concordo com o Jomon, só que eu vou um pouquinho mais profundo. Acho que toda vez que você faz alguma coisa, você muda sua rotina por causa de algum jogo, assim, eu acho que você já... Eu me considero já que eu tô viciado num jogo específico. Por exemplo, às vezes, sei lá, você acorda 1 hora mais cedo e fica jogando, eu acho que uma coisa que eu não faria, descansaria inteiro pra ir trabalhar ou pra, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Acho que qualquer coisa que muda a sua rotina, assim, eu já considero, assim, que você já tá perdendo o controle de algo. Mas aí não é mudar pro bem também? Porque você conseguir acordar uma hora mais cedo pra jogar tá mostrando um pouco de disciplina. E tá favorecendo você conseguir acordar cedo, né? Depende do quão mais cedo, né? Ah, é. Acordar 5h30 da manhã, ok. Acordar 4h30 da manhã pra jogar, aí você olha e fala, não... É a mesma coisa, tá, cara? Ou acordar 4 horas, aí o negócio pega, né, João? Exatamente. Aí, então, aí você vai indo mais cedo, aí depende. Você tá privando o seu sono? Tipo, você deveria estar dormindo esse horário? Você tá diminuindo o sono mínimo, basicamente, pra jogar? Talvez seja problemático. Não é acordar cedo, que é só por acordar cedo que faz bem. Mas, e no caso de Pokémon GO, por exemplo, mudar a rotina? É, ao invés de você usar o transporte público, você começar a ir a pé. Aí é pro bem. Se você matar o trabalho pra jogar Pokémon GO, aí é pro mal, entendeu? Eu acho que tem esse... Eu acho que mudar a rotina só pra mudar a rotina, às vezes não, às vezes você só encaixou. É, às vezes você só encaixou. Eu não acho que só mudar a rotina é um mal, entendeu? Acho que Pokémon GO é um exemplo meio específico de uma coisa que faz bem. Em geral, os jogos, você tá lá no mesmo, assim. Aliás, quando você tá jogando muito uma coisa, você deveria parar e jogar outras coisas, se você tiver condições. É, acho que pensando assim, mudar a rotina, por exemplo, agora a sua pausa pro café, você sai pra fumar, entendeu? Aí você mudou sua rotina, e aí pra um lado ruim. Então, realmente, dependendo de como você mudar a rotina, se é sempre pra jogar um negócio, você tá viciado naquilo, muito provavelmente. Se faz bem ou faz mal, aí são... Então, vício sempre denota... É um ponto aí, que eu não tinha pensado. Vício sempre denota ponto negativo? Ou você pode ser viciado numa coisa, só que a coisa não te faz mal? Então, eu acho que todo vício é pro mal. Por exemplo, eu conheço gente que é viciada em esporte. Ela só faz isso da vida. Vai, por exemplo, na academia. Tudo bem, academia não é esporte, mas você entende. O exercício físico, ele fica 2-3 horas lá, não faz mais nada. Ele é viciado nesse hormônio, sei lá, em serotonina. Ele tem que estar com isso no corpo o tempo todo. E não faz mais nada na vida. Eu acho que você privar experimentar outras coisas é um problema. Eu acho que quando alguém me chama de viciado, eu fico ofendido. Até porque quando eu chamo alguém de viciado, eu quero ofender. Mas com relação a ser positivo ou negativo, aí é aquela coisa que depende da perspectiva, né? Do ponto de vista que você dá o valor às coisas. Sei lá, talvez eu seja viciado em podcast, mas isso me ajuda... Não conhecimento, mas assim, ajuda a passar o tempo. Às vezes eu tenho fases que tá foda e você consegue se prender aos assuntos do podcast e alivia a mente, assim. Já vou perguntar de cara, então. Quais são os jogos que vocês consideram mais viciados? O que eu mais me considerei viciado atualmente, que mais me prejudicou... Foi o League of Legends. Eu jogava bastante pra social, porque tinha uns amigos que eu acabava só conversando enquanto jogava. E me excluía por causa disso. Ah, ficou adendo. Mas quando... Teve uma época que eu tava jogando mais sozinho e ficava tipo... League of Legends eu escolhi assim, eu quero skipar meu dia. Eu pegava, entrava no jogo e ficava tipo das 8 da manhã às 10 da noite jogando. E o jogo ele tem um ciclo muito viciante, assim, você consegue jogar pouco, assim, você joga com um personagem durante 40 minutos. Então uma partida sua demora muito e consome muito tempo e você não quer jogar só uma. E você tem todo o ciclo de, é o início do jogo, ele vai mudando o suficiente nesses 40 minutos pra não ficar um negócio que você acha tão repetitivo e eu conseguia ficar isso horas e horas e horas e horas. E até que chegou no... Quando terminou o vício, assim, quando eu repeti duas matérias da faculdade, eu tava repetindo, tipo... tinha um semestre eu passava tudo, um semestre eu reprovava uma. Teve um semestre que eu reprovei duas. Aí, e um dos motivos, tipo, foi que eu tava... Eu não tava estudando o suficiente, tava jogando muito. Aí eu olhei e falei, mano, isso aqui eu tenho que acabar com isso. E aí eu desinstalei tudo, duvidaram que eu ia sair do jogo, eu consegui sair e ficar... Tipo, agora eu tô há 1 ano e 4 meses sem jogar e eu pretendo nunca mais voltar pra jogar, porque eu sei que eu adoro o jogo, eu adoro o looping do jogo. Eu acho uma merda as pessoas que estão jogando, é um ambiente tóxico, você sai puto de várias partidas, mas eu sei que se eu voltar, eu continuo. Então eu olho e falo, mano, isso aqui é uma coisa que eu tive que excluir da minha vida. Olha só, eu participei muito da vida do Jomon enquanto ele jogava League of Legends, porque a gente às vezes jogava junto. E, mano, o Jomon, quando ele tava jogando, ele ficou muito tóxico. Tanto que ele parava de me chamar pra jogar porque eu jogava mal. Não, eu não queria discutir isso, mano. Mas eu parei de chamar porque você ficou triste, que eu sei que eu era tóxico. Então aí eu cheguei e falei, mano, ele ficar puto comigo, eu não parei de chamar. Porque ele tá puto comigo quando eu jogo com ele, então não adianta. Não, mas eu só quero demonstrar que, mano, não só o vício transforma nisso, mas tipo, deixa a pessoa mais tóxica, né? Mas não sei, o comportamento dela muda também. E League of Legends é um problema. Eu acho que assim, o maior elemento do jogo que torna ele viciante é que ele é muito competitivo. É, às vezes você não precisa nem estar na partida ranqueada, você pode estar jogando um normal game, mas você quer ganhar, e o seu time quer ganhar, e às vezes você entra em conflito com jogador do seu próprio time, e você, mano, eu vou mostrar pra ele que eu jogo bem, e aí você perde a partida, e você fala, não, eu vou jogar a próxima pra ganhar, e aí você ganha, e você fala, não, vou ganhar mais uma, e é um ciclo viciante por causa disso, né? Eu já joguei muito League of Legends, desde 2012, acho que eu jogo, eu já somei mais de 900 horas de jogo. E, mano, é um tempo que você perdeu. Não é ganhar, investir, etc. Você perdeu esse tempo. Fora que o jogo, assim, ele quer que você passe mais tempo jogando, porque isso é um elemento clássico deles, né? Quanto mais tempo você passa jogando, mais você se importa, mais você vai consumir no jogo. É, então, esses elementos competitivos, eles nunca vão mudar, esse elemento viciante também não vai mudar. É uma característica de jogo online, né? E, mano, eu lembro de épocas que eu tava jogando League of Legends, eu tava bem viciado mesmo, que, cara, eu tava em época de TCC da faculdade, 2012, e eu inventava pra... Sei lá, chegava tarde da noite da faculdade, eu ia trabalhar meu TCC. Eu inventava um esquema de Pomodoro muito louco, em que eu trabalhava 20 minutos e falava, vou jogar uma partida e depois voltaria a trabalhar mais 20 minutos no TCC. Mano, eu trabalhava 10, já tava me coçando pra jogar League of Legends, jogava 50 minutos e depois não jogava mais nada, não fazia mais nada da minha noite, assim. É, então é um problema quando você tá viciado nesse jogo. Eu acho que, assim, eu não sou nem perto de viciado que nem vocês, mas acho que eu destacaria quando era criança... Pokémon amarelo me comeu muito do tempo que eu não deveria, mas eu fiquei lá upando que nem um idiota, capturando 150 Pokémons, deixando todos no nível 100, e acho que aquilo ali foi uma perda de tempo, eu poderia ter feito outra coisa. Mas pra ser justo, também era uma criança idiota, então eu ia fazer outra coisa idiota. Então, acho que não tem tanto problema. É, quando eu era adolescente, eu fiquei muito viciado em Tetris DS. Eu tinha comprado DS, eu tinha comprado 2 DS Fat, aí eu jogava contra minha irmã e eu perdi. Aí eu fiquei puto, aí, sei lá, eu ia cagar no banheiro e ficava 6 horas no banheiro jogando Tetris DS. 6 horas, mano? É. Haja bunda pra aguentar. É, então, e aliás, eu gosto, acho que pra mim, quando você... quando jogava portátil da Nintendo DS, 3DS, melhor lugar pra você treinar é no banheiro, que você apoia o cotovelo no joelho e vai embora, velho. E acho que agora na vida adulta, o que me vicia é jogos mobile. É, quando lançou Fire Emblem Heroes, eu ficava acordando a cada 4 horas por causa de estamina, ficava checando o jogo o tempo todo, porque acho que esses componentes assim de você ter que fazer alguma coisa vai te viciando. É, você sempre tem que voltar no jogo e fazer alguma coisinha pra ganhar outra coisinha. O teste de Mario Kart Tour também pegou muito pesado comigo, que eu não parava. Eu ficava grindando, coisa que eu odeio fazer, mas eu ficava lá pegando umas moedinhas trocadas aqui e ali. E também Dr. Mario, que fico competindo contra outras pessoas e eu gosto de... Eu não sei, pra mim atualmente é o meu Tetris. É, eu tenho que controlar isso, minha noiva já falou e eu tenho que obedecer também. Você falou dessas mecânicas de jogo de celular e, cara, esses componentes de level design são bem feitos realmente pra você ficar voltando no jogo, né? Tem episódio do South Park que eles tiram sarro disso, que o Stan, ele tá viciado num joguinho do Terrence and Philip, cara, que é ridículo, e você não faz nada no jogo e eles ficam falando, muito bem, você mandou muito bem, agora jogue daqui 3 minutos para você conquistar não sei o quê. E aí o jogo fica te mandando pra ele notificações pra ficar lembrando que ele tem que voltar, né? Esse tipo de elemento é clássico de jogos mobile agora, porque pra viciar mesmo. É, não, o sistema de gamificação também é feito pra engajamento do usuário, mas às vezes quando eles usam demais desses elementos ele pode ser problemático a nível de viciar a pessoa. Tem uma menina no YouTube aí que a galera romantizou também que, cara, ela sofre de depressão, etc, e ela era viciada nos jogos do Zynga, mano. Ela gastava horrores de dinheiro jogando esses jogos. E eu acho que quando afeta psicologicamente, esses elementos quando eles afetam psicologicamente é triste, sabe? Porque você se descontrola, você não percebe que você tá investindo uma grana nisso. Mas eu tenho um ponto, tipo, eu jogo, acho que... Eu não sei se eu jogo mais que o Jeff jogo de celular, é que o meu foco atualmente, tipo, há 2 anos eu jogo... 2 anos e meio eu jogo Fire Emblem Heroes, né? Mas eu acho, eles bons nesse ponto, porque é um jogo que você meio que, tipo, você consegue ficar no free time fazendo eles. Então, por exemplo, eu tô indo pra faculdade, todo dia eu jogo Fire Emblem Heroes. E quando eu tô indo pra faculdade, normalmente eu tô jogando isso, porque não exige muito de mim, né? Eu consigo ficar me divertindo, melhor do que ficar olhando pro cara na minha frente no trem. Olha só, quanto tempo vocês têm de Fire Emblem Heroes? Não dá pra saber, mas, olha... A quantidade de vezes que eu já fiquei, tipo, quando eu tô mais engajado e eu olho e fiquei 2 horas, pelo menos, jogando, eu tenho bastante, assim, em 2 anos. Olha aí no consumo da bateria. Dá pra ver isso? Dá, vai nas configurações e olha a bateria, e você vê o consumo de aplicativo por tempo. Deixa eu ver, eu vou procurar isso, vai falando aí, Jeff. Não, pera que eu tô procurando também. Mas ah, o meu só tem até uma semana. Até uma semana só foi 34 minutos. Na última semana eu joguei 8 horas de Dr. Mario. Ah, uso recente, usado por 17 minutos. É, o meu é só desde que eu carreguei da última vez, velho. Que bosta, no Android tem que baixar, mas no iPhone dá pra ver, né? Enfim, mas ainda assim, cara, é que nem a gente falou de mudar comportamento, de acordar mais cedo, de ficar viciado, de não fazer nada, além de só ficar jogando esse tipo de jogo, é considerado vício sim, viu? Se vocês forem ver o tempo que vocês gastaram em Fire Emblem Heroes, eu suponho que seja equivalente a um jogo AAA aí de console de mesa. Acho que mais, hein, Mario? Acho que até mais. Mas, só pra falar, eu fiquei viciado em Treehouses, viu? Porque, assim, eu coloquei 60 horas e que deu o quê? 2 semanas? Isso pode ser muita coisa, mas é muita coisa pra mim, porque eu não tenho tanto tempo livre assim. E eu deixei de lado minha noiva por muito tempo, porque eu fiquei jogando. Olha só, tem um instituto, o Illinois Research, etc. Ele fez uma pesquisa, ele considerou, ele classificou alguns tipos de jogos, né? Esse tipo de jogo, por exemplo, que nem Fire Emblem Heroes, ele é bem menos problemático, porque ele tem um objetivo específico, né? Olha, você vai jogar nesse tempo e você vai finalizar, acabou. Então, nesse tempo que você tem pra jogar, etc., você vai viciar, mas depois você provavelmente não vai voltar a pegá-lo, né? Então, acho que não dá pra considerar um vício, assim. Enquanto você tá jogando, você vai jogar muito, mas não é recorrente, sabe? De você ficar tremendo assim pra jogar, assim, acabou, ai meu Deus, e agora? E tem um ponto também, tipo, vai Fire Emblem Heroes, a gente joga muito, mas eu jogo muitas vezes não querendo, só porque eu vou ter uma recompensa e eu sei que no futuro eu vou usar essa recompensa na parte que eu gosto, né? A minha recompensa é quando eu vou rodar os personagens, eu tirar os personagens que eu quero. Então, tem vezes, assim, às vezes eu jogo muito, mas é mais por, é meio que um trabalho a mais que eu criei pra mim. Então, não sei se é vício, porque, tipo, por exemplo, League of Legends, o ato de jogar era o bagulho, era a minha droga. Esse, às vezes, eu tô trabalhando pra situação. Aí, o videogame, em geral, eu considero, aí, esse é outra minha droga, porque eu vou querer estar jogando alguma coisa. O tempo todo, ou você tem que estar sendo estimulado visualmente por alguma outra coisa, né? Em videogames? O vício de videogame pode te levar a um vício no celular tranquilamente também. Especialmente pra mim não, porque quando eu jogo só coisa no celular, eu não considerei que eu joguei nada. Mas olha só, Jamon, você trabalha com desenvolvimento de jogos. Sim. Cara, você não percebe, mas a maneira como você tá sendo estimulado por jogos eletrônicos tá fazendo você ficar cada vez, talvez, mais viciado, porque você joga no seu tempo livre, você trabalha com jogos, você tá sendo estimulado visualmente por gráficos, por elementos de jogatina, né? Você não acha que isso tá sendo absorvido pelo seu cérebro de uma maneira inconsciente? Assim, o máximo que o trabalho vai fazer é odiar videogame. Assim, é porque assim, eu vou ser meio vagabundo, mas não existe trabalho bom. É ruim ter que trabalhar. É, seu Madruga. Eu sou muito dessa filosofia. Então, no trabalho eu não me sinto estimulado. Eu, assim, eu fico ouvindo música de videogame pra passar o tempo, porque as músicas de videogame são feitas pra isso, né? Pra você focar em outra coisa. É, pra estimular o seu cérebro, sim. Isso. E aí, quando eu quero focar mesmo, aí eu desligo e fico lá. Mas aí é trabalho. Tipo, e quando eu tô trabalhando, ele não tá me satisfazendo, porque não é uma coisa que eu quero fazer naquele momento. Às vezes é legal o que você tá fazendo, mas não é um negócio, tipo, não é quando eu chego em casa e ligo Fire Emblem. Não é quando eu chego no caso do videogame. Não é quando eu chego em casa e vou jogar um Pokémon. E esse aí é outro. É um sentimento de, tipo, sei lá, o seu espírito melhora, assim, sabe? E aí é isso que eu considero... Você tá se libertando, né? E aí é isso que eu considero que é vício, porque você tá viciado nessa sensação de, tipo, de estar jogando lá, de dar a recompensa de capturar um Pokémon, né? A recompensa de jogar, de passar numa fase no Mario, essas coisas. Esse eu considero que esse é o meu vício. E eu consigo saber porque eu tô me sentindo bem enquanto eu tô fazendo ele. É, mano, a gente já falou de League of Legends e, que nem eu já falei, cara, que eu percebi que eu tava viciado no momento em que era 00:30, era pra eu ter feito coisas, mano, eu saí de uma partida de 50 minutos que era um normal game ainda, eu tava só de cueca. Eu falei, mano, eu acho que esse jogo aqui me viciou um pouco, mas eu acho que o meu contexto de vício não é nem só de League of Legends, é de jogos online em geral, porque eu fui muito, mas muito viciado em Ragnarok. É, assim, eu sentia que o meu tempo que eu tava fora do Ragnarok, isso é um problema do Ragnarok, era perdido, né, enquanto eu tava jogando. Por exemplo, eu ficava pensando nos outros jogadores logados que estavam no servidor e até amigos meus, né, que estariam upando e passando na minha frente. E é um sentimento até competitivo, né? Aí eu falei, cara, eu ficava pensando, cara, eu poderia estar upando nesse exato momento, passando na frente deles, e não, eu tô fazendo qualquer outra coisa. É o famoso dormir não dá XP. É, esse tipo de coisa. E como na época que eu jogava Ragnarok, mano, eu nem tinha PC próprio, era compartilhado o PC que eu usava, então era muito mais problemático, meus pais me enchiam o meu saco ainda. Eu lembro de uma vez que eu era pra participar da Guerra do Império, né? Assim, a Guerra do Império, cara, o seu clã, ele era, dependendo do clã que você tinha, assim, eles te obrigavam a você ir, senão você era quicado do clã. E eu ficava, assim, se eu não logasse domingo, né? No caso, o servidor que eu jogava era domingo, 4 da tarde. Se 4 da tarde eu não tivesse lá logado pra jogar Guerra do Império, eu ficava tremendo, eu ficava nervosíssimo, estressado. E meus pais chegaram a brigar comigo uma época. Faz muito tempo isso. É, acho que esse tipo de característica dá pra classificar como um vício. Era um mal que eu tinha. Hoje em dia, eu tentei jogar o Ragnarok Mobile, eu não tive mais esse sentimento. Talvez eu consegui me libertar disso. Pô, mas o jogo é merda, né? Não, pior que é bom, o Ragnarok Mobile é bom mesmo. Mas eu tive esse sentimento de competição com outros amigos, né? Porque ele mostra o nível dos seus outros amigos que estão logados. Jogos mobile agora, eles te incitam a ficar cada vez mais viciados. Porém, eu acho que outras prioridades entraram na minha vida e aí as coisas foram mudando, né? Eu tinha esse mesmo sentimento com Tibia também. Tipo, mano, eu tinha que estar jogando Tibia, eu tinha que estar upando, e Tibia ainda é pior porque ele te pune drasticamente. Se você morre, perde XP, você... Não, perdi XP, eu vou recuperar tudo de novo, sabe? Você fica mais 8 horas alugado no lag, matando rato. Eu tenho problema com jogos online, MMO principalmente. Acho que dá pra concluir que esses jogos que viciam são mais jogos de serviço, jogos multiplayer, assim. É, por exemplo, jogos que tem final, você acaba e você larga, né? Ou você... Uhum. Você faz o New Game Plus, não sei, pelo menos pra mim, eu acho que toda vez que você, quando você olha pra trás, você pensa que você desperdiçou muito tempo naquilo, aquilo foi divertido, mas ele meio que ultrapassa o ponto. É, sei lá, se você pudesse voltar atrás na sua vida, talvez você fizesse diferente. Aí você classifica como vício e classifica como coisa ruim. Ah, no caso Ragnarok eu não faria diferente porque eu conheci muita gente legal e foi uma época que, mano, eu tenho muita saudade até de logar e perder. Mano, é engraçado, você perde tempo, você não faz nada no Ragnarok, a não ser ficar batendo em monstro. Eu sinto um pouco de falta desse tempo, mas ao mesmo tempo eu não faria isso hoje em dia, né? Porque eu quero experimentar muito mais outras coisas. Eu quero sair, eu quero conhecer outras pessoas e por aí vai. Eu acho que é mais por época. É, talvez as coisas que você fez, né, sei lá, na adolescência ou coisa, você não mudaria porque você não achou outro caminho, mas é muito tempo que você perde. Você poderia ter feito outras coisas e encontrado outros amigos ou... É sempre no e se, mas é que talvez seja muito investimento pra pouco retorno. É que o problema dos jogos online, no caso, por exemplo, Ragnarok e WoW, é que eles não terminam, eles só continuam. E no WoW você também é muito punido, porque se você não entra, por exemplo, você joga ranqueada, se você não entra, você perde rank. Se você perde, você perde rank. Então você tem que estar sempre jogando pra manter o seu rank ativo. Se você joga ranqueado, você quer sempre estar subindo, né? É, esses jogos, eles não têm objetivo fechado. Você tem que continuar jogando, de algum jeito. É, então, acho que é exatamente o que vocês dois falaram, de não ter fim é o problema. E Ragnarok, no caso... É porque o que o Mario gosta não era do jogo, era da comunidade que ele tava, basicamente. É, e do universo como um todo, né? Mas é o mesmo sentimento de... conversando, falando besteira. Você tá jogando, não é só o jogo, né? Toda a experiência de estar no MMO. Não, às vezes só eu tô sozinho upando, eu já gostava. É por estar naquele mundo fantástico, né? Mas eu acho, tipo, que você não conseguir terminar, então você não consegue... Não tem um momento que você olha e fala, fechou aqui, deixa eu ir pro próximo. Por causa disso, também, os jogos, ele tem uma experiência, por exemplo, Ragnarok, você tem um avanço muito... É, eu não conseguiria admitir jogar um jogo que você não consegue... Tipo, você mata 10 monstros pra subir 0.1% do nível, sabe? É que você jogou esse jogo, hoje você tá falando hoje em dia, né? Mas é, naquela época era isso mesmo. Então, era isso mesmo. E aí, tipo, eu não consigo conceber isso eu agora aceitando isso. Tipo, é um jogo que ele retarda a experiência que você recebe em questão do jogo, assim, retarda o seu avanço pra você ficar mais tempo. Não é igual um jogo que você vai, um Pokémon que seria, sei lá, você upa 10% da barra. Aí você tem que matar 10. Não, lá você tem que matar 1.000, 100, 1.000 bichos. Então, eles retardam muito e você, tipo, vai gastar tempo e você nunca vai conseguir colocar um capítulo lá. Aproveitei tudo que esse jogo tem. Porque é um jogo serviço. Então, eu acho que, tipo, Overwatch faz isso com as pessoas atualmente também. Você não fecha, você não consegue ir pro próximo. Por isso que, tipo, eu acho menos pior, sei lá, você vai jogar Super Mario Galaxy. Quando você terminar Super Mario Galaxy, você pode partir pro próximo, sabe? E você completou. É tipo, eu terminei de assistir aquele filme. É, League of Legends, aquele jogo de serviço, ele é um filme que não termina. É um filme que sempre continua, é aquela série que não acaba. E aí você tá só pelo prazer de estar dentro agora. É, mas que nem você falou, isso mudou, né? Isso era muito de época, porque era o modelo de negócio mais favorável na época. Agora eles querem, diferencia, você upa mais rápido, você vai fazendo quests, etc. Só que você tem elemento de energia, esse tipo de coisa que vai fazer com que você jogue menos, porém mais, com mais constância, né? Você vai ficar logando mais vezes ou vai ficar gastando dinheiro pra continuar jogando. Então, essa, acho que uma característica global, as pessoas estão mais ansiosas, elas estão mais dependentes do celular, né? Estão o tempo todo com o celular, etc. E isso mudou nos jogos eletrônicos de uma forma que você também evidencia outras características pra fazer as pessoas viciarem. Ragnarok mudou desse jeito, né? Assim como os jogos mobile que a gente já conversou. Tem outro tipo de jogo que a gente já comentou um pouquinho, mas vale ressaltar que é o gacha, né? E o gacha aí já é outro problema, que talvez seja pior, que seja o vício por gambling, ou o vício por você apostar, né? É loot box ou gacha, enfim. Você tá gastando alguma coisa, pode ser até dinheiro, pra você ter esse sentimento do fator sorte, né? De alguma coisa ser sorteada, você ganhar alguma coisa ali. E esse eu sou, acho que o Jeff também, eu sou culpado, esse aí eu gosto bastante. E esse eu, no caso, o trabalho que eu tenho no Fire Emblem é justamente pra eu ter essa recompensa do fator sorte, tirar os processos que eu gosto. E eu só consigo falar como um viciado, cara, eu fico triste até, eu tô ficando muito triste nesse podcast. Você tá descobrindo que você é viciado. Ah, eu não tô descobrindo, eu já sabia, mas aí quando eu vou falar, o que eu quero falar é, mano, é muito bom, sabe, tirar os bagulhos que você quer, é maravilhoso, então, sei lá. Eu também sou viciado, só que eu cheguei à conclusão que o trabalho que você tem que fazer no Fire Emblem não tá recompensando. Então eu tô... De vez em quando eu entro ali, aqui, eu fico bem esparso as minhas jogatinas. Não tem problema eu ficar perdendo orb. Uma hora eu vou chegar lá, ele vai me dar 20 e vai falar volta aqui e me dá um herói de 5 estrelas. Mas com relação ao meu vício atual, que é Dr. Mario, eu fico constante porque ali o trabalho é divertido. E é aí que pega o problema. Que eu gosto de derrotar pessoas online. Nossa, eu me sinto bem. Tudo bem, é a mesma fase. Você só tá disputando pra ver quem elimina os vírus mais rápidos. Mas eu acho muito divertido. E eu sou um peão bem ruim. Nível 4. Eu cheguei no nível 5, mas depois eu sofri algumas derrotas, voltei pro nível 4. E ali é o meu rank verdadeiro, porque eu não consigo sair daquilo. Eu não sou nem o 3, nem... Eu nem sei se tem a mais que 5. Eu acho até engraçado que eu tento melhorar, e depois eu perco. Mas aquilo ali é tão divertido. Sei lá o que eu tô fazendo da minha vida. Eu estou tentando subir de nível no Dr. Mario. É isso. É triste, mas é legal. Então, o pouco de jogo de gacha que eu joguei, eu acho que o que eu fiquei mais viciado foi Dragalia Lost. E o sentimento que eu tinha quando eu tava rodando o personagem, obviamente tava esperando que viesse um personagem nível alto. E às vezes não vinha. E eu gastava, sei lá, uma grana virtual do jogo que eu adquiria através de, sei lá, 5 horas de jogo, 7 horas de jogo, 10 horas de jogo, não lembro. Então, o meu sentimento era, vou continuar jogando até vir um personagem bom que eu quero. E esse fator de sorte nos gachas, eu acho que dá esse sentimento mesmo, de você se viciar pra poder rodar roleta. E o nível de rodar roleta, normalmente não vem o que você quer, você vai continuar jogando até ter orb ou até ter joy o suficiente pra rodar de novo. Mas se fosse diferente, eu acho que não ia ser tão interessante, sabia? É, provavelmente não, né? Se não tivesse fator sorte, sei lá, se eu jogasse Fire Emblem Heroes e falava, e aí, Jomon, pegou teu personagem? Ah, peguei. Por quê? Porque você tá na fase X. Aí ia ser todo mundo com o mesmo igual, ia ser um saco, de verdade. Eu acho que o fato de apostar e de pegar as coisas na aleatoriedade, de contar a sua história no jogo, de você ter aquele momento, consegui isso aqui, eu acho que deixa as coisas mais emocionantes. E o maldito é que traz o vício por consequência. Vocês conseguem pensar em alguma coisa bizarra que vocês fizeram por causa de vício em jogo? Por exemplo, deixaram de fazer alguma coisa ou fizeram alguma outra coisa por causa de um vício? Vocês falaram, por exemplo, acordar mais cedo. Acordar mais cedo é um ponto, mas tem alguma outra coisa mais chocante que vocês lembram que vocês já tenham feito? Eu gastei muito dinheiro, mas assim, é muito, eu não sei o quanto, porque eu fui ver, eu achei que eu gastava muito em League of Legends e não gastei tanto. Mas, se quiserem saber, eu gastei mais ou menos 2 jogos de Switch em League of Legends. Mas não, pra mim não é muito. E eu gastei muito dinheiro em Grand Chase e em Ragnarok Online. A Level Up pegou bastante do meu dinheiro. Que era no nível assim, tipo, você tinha acho que um limite, que a Level Up idiota, ela dava um limite pra gente. Se não tivesse que limite, teria gastado mais. Mas dava acho que um limite de R$150 por mês. E basicamente virava o mês e eu tava gastando os 150 de novo, assim, pá. Era tipo, era sempre isso, e aí comprava a revistinha que era tipo, sei lá, R$10 a revistinha pra você pegar o valorzinho lá e conseguir recreditar o cartão. E eu gastei muito dinheiro, assim, mas foi pra compensar que eu não sou whale em nenhum, né? Whale seria pra quem não sabe o termo, whale é quem gasta muito dinheiro em jogo mobile, em gachas, né? E pra compensar que eu não sou whale em nenhum jogo que eu jogo mobile, na minha juventude, pelo amor de Deus, velho, eu era muito, eu tinha muito, que era o cash, né, que chamavam, eu era muito casher, pelo amor de Deus. Eu não gastei nada, não, e achei, meu maior problema foi durante 3 semanas acordar de 4 em 4 horas, foi o máximo que eu fiz. Cara, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu lembro que minha família gostava de sair de domingo. Eu ficava putaço porque eu queria estar na Guerra do Império, né? E eu ficava frustradíssimo se eu não tava logando. Mas eu também já briguei muito com o amigo, até que mano, a gente combinava, vamos upar junto. Aí o cara upava na minha frente e ficava putaço. Eu não sei nem se isso caracteriza como vício, assim. Mas, mano, vício, assim, eu lembro de ter comportamentos bizarros. Por exemplo, se eu morria no Tibia e aí eu queria ficar jogando. E meus pais sempre me limitaram muito pra jogar, né? Que nem eu falei, eu tinha um computador, mas ele era compartilhado, né? Então eles controlavam muito o tempo que eu ficava no computador. E eu agradeço muito isso, porque senão eu estaria antissocial aí, que não foi praticar outras coisas. Ou realmente, tipo, teria tido queda de desempenho na escola, coisa do tipo, sabe? Nossa, tô percebendo aqui que eu sou o cara mais viciado, então, aparentemente. Não fica triste, Jomon. Eu acho que o único que tem problema é você, Jomon. E vícios que não saem em videogame? O que vocês podem falar? Já vou falar um negócio de repetir na faculdade, eu vou usar o mesmo exemplo. A cada 4 anos eu tenho um sério problema, em um mês, geralmente de junho a julho, que é Copa do Mundo. Teve um semestre que eu peguei 2 exames da matéria, aí o que eu fiz? Ia ter jogo na terça, prova era na segunda, né? Aí eu fui lá no final de semana, sábado e domingo, eu estudei, aí depois eu tava tão viciado na Copa do Mundo que eu perdi a prova. Eu peguei 2 DP porque eu errei o dia, eu confundi, eu troquei os dias da prova e do jogo. Ah, mas mano, é tão sazonal, né, mano? De 4 em 4 anos, eu acho que dá pra aceitar esse vício. Mas virou um problema, virou 2 DPs num semestre. realmente, Tudo bem, eu acho que vale o gasto. Esse é um dos meus problemas. Acho que fora disso eu tenho um problema com esportes, assim, em geral. Quando eu comecei a acompanhar a NFL, eu ficava final de semana inteira assistindo. Eu ficava, sei lá, domingo eu começava às 2 da tarde e parava às 2 da manhã. Era muita coisa. Eu assisti os 3 jogos do dia. Então aquilo ali foi um vício por um tempo. Que eu me arrependo, que fez mal pra mim. Também deixei de fazer muita coisa que eu deveria, sei lá, me esforçado mais em outros assuntos e até. Aliás, acho que todos os meus vícios me atrapalharam de certo modo com ex-namorados, assim. Você joga demais. Mas o meu jogar não era videogame, era jogar futebol. Acho que na minha vida foi sempre isso. Eu foco numa coisa e começo a gostar muito e não consigo parar. Hoje em dia o bom é que eu não tenho tempo pra fazer isso. Então eu consumo tudo moderadamente. Mano, eu sou viciado em trabalhar em projetos pessoais, cara. É estranho isso, mas eu sou chamado workaholic. Mas, assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Mas, que nem o Jamal falou, trabalho sempre é trabalho. Por mais que você goste do que você faz, nunca vai ser melhor do que as coisas que você faz fora do trabalho. É por hobby, né? É por hobby, pode ser. Por exemplo, eu faço a mesma coisa no trabalho, eu faço, às vezes, pra mim, né? Projetos pessoais. Então, eu tenho muita satisfação, muita de fazer coisas pra mim. Isso é um problema porque às vezes eu pulo tempo que eu podia estar com minha namorada e eu tô fazendo minhas coisas, sabe? Nunca sempre, porque eu sempre dedico um tempo, assim, parcelado. Eu ainda tenho um limite pra mim. Mas, que nem vocês falaram, se eu não tô trabalhando nas coisas que eu quero, eu me sinto mal, cara. Eu falo, mano, eu podia estar investindo aqui, eu acho que o meu tempo foi perdido. Se eu não investir um tempo nas coisas que eu gosto de fazer, nas coisas que eu dos meus projetos, pra mim já foi perdido. E eu também, assim, eu sofro de ansiedade, então eu tento compensar a ansiedade com comida também. Isso é um problemaço, cara. É que eu sou um pouco viciado em doce, sabe? Aí controlar isso é um problema, porque doce é uma droga. Tipo, literalmente. Por mais que eu seja bem careta, assim, eu assumo que eu sou viciado em doce, cara. É tipo cigarrinho. Eu nunca fumei, né? Então eu não imagino, mas eu acho que deve ser o mesmo. Assim, por exemplo, terminei de comer. Pra quem come fora, pra quem trabalha em zona mais corporativa, assim, tipo Berrini, Paulista, onde tem muito escritório e é uma zona mais corporativa, né? Às vezes você vai almoçar fora, no restaurante, você vai pagar e tem aquele bombom, tem a balinha, tem não sei o que, não sei o que lá. E eu me seguro muito pra não comprar alguma coisa pra saciar, sabe, essa minha vontade. Eu também, e os caras fazem isso justamente porque naquela hora um doce ia cair mó bem. Né? Sempre cai. Aí o que eu consigo fazer é, mano, eu compro uma balinha, velho, sei lá, uma 7 Bell ou uma coisa bem mais simples que isso, né, um Tic Tac. Aí eu como um e tento saciar com isso, cara, porque é complicado, é bem cigarro mesmo, imagino. Tipo, deve ser igual quem fuma, sei lá, aqueles vape, sabe, que não tem nicotina, um negócio assim, não vai te prejudicar tanto. É, um que aqui ninguém falou, não sei se o Jeff ia falar dele agora, eu vou generalizar, é vício em timeline, que de ficar rodando, assim, eu percebo que isso é um problema quando, sei lá, eu substituí a época que, sei lá, antes de ter celular em todo lugar, você fica olhando pro teto e fica lá de boa olhando pro teto, porque você tá só espairecendo, só que olhar pro teto cansa rápido, né, sei lá, dá meia hora no máximo, você já tá estarrecido e quer sair. E a timeline é o teto, só que ele não parece que não fica desinteressante. Assim, é timeline Twitter, timeline Facebook, antigamente, sei lá, ficar entrando em comunidade no Orkut, ficar lendo o timeline da comunidade do Orkut, né, as comunidades ficar vendo as mensagens, ver fórum, né, todos os negócios que eles ficam se atualizando porque tem interação. Eu acho isso, tipo, se for contar, eu acho que eu já olhei mais, fiquei mais tempo olhando Facebook, Twitter, essas coisas, essas timelines, do que joguei Fire Emblem Heroes e qualquer outro vício que eu falei aqui. Esse, porque isso é socialmente bem aceito e você faz em todo lugar. Eu ia deixar esse assunto pro final, porque eu também acho que esse é o maior problema de todos. Eu não tenho problema com redes sociais, aliás, eu não sei usar. Então, quem me vê num boteco fazendo merda ou comentando pouco, é porque, sei lá, não é do meu perfil fazer coisa. Eu tento, né, porque eu acho importante essa interação, mas eu falho muitas vezes porque eu não sou comunicativo, assim, de coisa. Mas esse é o vício que eu tô tentando parar. Eu não uso o celular, não levo o celular pro quarto, porque quando eu faço isso eu fico lá vendo as notícias, fico vendo as mesmas notícias que eu já vi 3 horas atrás. Fico tentando atualizar, ver se acontece alguma coisa nova. Acho que o vício moderno é vício de ansiedade. As pessoas, elas sempre querem saber da próxima E3, do que tá acontecendo amanhã, e elas não conseguem aproveitar ou desfrutar o que tá presente no momento agora. O futuro é sempre mais interessante do que o presente, ou possibilidade do futuro. Então eu acho que esse é o maior de todos. Eu vou até tentar agora cancelar meu celular, porque eu tenho um plano de 20 gigas, é muita coisa. Eu não preciso de tudo isso. Se eu tivesse um limite, seria muito mais fácil controlar esse vício. E é basicamente isso. Eu tenho que dar mais atenção pra pessoa que tá do meu lado do que ficar aqui olhando uma tela de celular toda hora, vendo se algo acontece. Eu acho isso... acho importante estar informado, mas... repetir isso, esse comportamento 5-6 vezes no dia, você só tá gastando tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. E é um vício que a gente nem percebe, mas que a maioria tem. É, eu quando eu tô perto de outra pessoa, eu realmente não uso, mas eu assumo que, mano, normalmente nos tempos de tédio ou tempo livre, eu pego o celular e eu tenho um comportamento muito ruim de... Mano, eu tenho Facebook, Twitter e Instagram, né? Eu saio do Facebook e vou pro Twitter. Saio do Twitter e vou pro Instagram. Saio do Instagram, volto pro Facebook e fico nesse ciclo. É, tem o tempo que você tá no outro, dá tempo de renovar o outro, o anterior. É. É exatamente isso. Ou eu não achei nada interessante em nenhum dos dois, eu vou voltar pro primeiro, né? Um dos três volta pro primeiro, pra ver se tem alguma coisa, né? Isso que eu realmente me encontrei. É, ou olho e-mail também, também é outro problema. Eu concordo com isso, que é o mal do mundo moderno. Além da questão dos likes, né? Eu gosto de interação. Eu gosto de interagir com outras pessoas, da interação social. E o like pela curtida, não tô falando por mim assim, mas até por outras pessoas. Essa necessidade de levar a curtida também é um vício, né? De você ser notado. É, imagina até pra quem é influenciador, essa necessidade, essa impulsão, sabe, esse negócio de você, mano, eu tenho que estar publicando o tempo todo porque as pessoas têm que estar interagindo comigo e quero like e etc. É doentio. E é um vício, assim, a gente fala, é um vício normalizado, né? Todo mundo tem atualmente. Né, quando o cara fala que não tem Facebook, você fala, cara, como que tu vive? Você tá vivo? Então, tipo, é normal todo mundo ter, infelizmente é normal todo mundo ter mídias, redes sociais, e aí fica nisso. Essa necessidade da pessoa lacrar, por exemplo, pra ganhar audiência ou fazer textão, sabe? Ou uma coisa que eu vejo um comportamento, já cagando regra aqui, por exemplo, quando acontece algo de mal com você, e aí você quer compartilhar isso só pra você ter essa interação das pessoas, sabe? Pra as pessoas te notarem de algum jeito, você quer expor aquilo pra você ter uma interação, sabe? Eu acho isso uma espécie de vício. E no caso de que você fala de expor tristeza, essas coisas, dependendo como o bagulho é recebido, é pior. Então, é um problema, tipo, é um problema, e é muito tempo que gasta. Eu queria fazer igual o Jeff, assim, acho que um alvo, assim, é fazer igual o Jeff, tipo, olhar o celular, eu também, tipo, celular no bolso, essas coisas, tipo, eu fico sem o celular, eu tô me sentindo meio nu. Eu queria aprender a conseguir viver sem ter o celular do lado. Sem estar com uma timeline do meu lado pra eu ficar atualizando. Eu senti que eu ia... Nem que eu seja o tempo olhando pra porra do teto. Esse tempo olhando pra porra do teto é importante. Eu acho que vício todo mundo tem. De uma forma ou de outra. O importante é você... Acho que o importante é você controlar os que te prejudicam. E aí o que te prejudica aí depende da intenção da pessoa. Entendeu? Pra mim é importante a família. Então... É, não é que eu poderia viver a minha vida checando o celular e outras coisas, mas eu quero dar o tempo que minha noiva merece. Eu acho que é muito importante você sair do seu mundinho e o celular, que é todo personalizado para as coisas que você gosta, mas você levantar a cabeça e olhar ao redor. Não, eu concordo com isso, Jefferson, porque hoje eu chego em casa, antigamente eu ia direto, sei lá, fazer alguma coisa já para me satisfazer, mas eu passo tempo com a minha família, passo tempo com o meu cachorro, e às vezes é bem mais satisfatório pra mim. Eu simplesmente chego em casa e não faço mais nada a não ser passar tempo com eles, sabe? E é isso, tudo bem, às vezes eu fico frustrado, não joguei o Fire Emblem que eu queria, não joguei, mas paciência, fica pra outra hora. Acho bem importante você que tá ouvindo perceber quais são os seus defeitos e procurar corrigir, porque vício não é bom. E pra você que ouviu até agora, comente falando quais são os seus vícios. Se você já teve algum comportamento parecido com o que a gente falou, se você já teve alguma semelhança com jogos que a gente citou aqui, ou com alguns dos vícios que a gente falou, se você já fez alguma coisa pra tentar resolver ou não, enfim. A gente pode ser que leia no próximo episódio ou não? Não sei, a gente nunca teve um próximo episódio aqui de leitura. Nem de vício, né? Mas comente que a gente vai ler e vai interagir.